4, chama pronto. Voo 920, não acerta. Entendo, Costa 4, ainda informo que temos transporte de órgão. Ok, transporte de órgão, sente. 73, é 1, 2. Approach, standby, landing clearance, airport Gal 021, Phantom Side 1015. Continue approach, can I send 015, airport Gal 021. Por favor, dê uma linha. Mantenha a posição, Marinha 7089. Positivo, estou autorizado. To one clear to anywhere 10, the wind is 140 degrees, with 09 knots. Nave 6142, decola 52, controle 119, decimal 8, bom voo. Você não viu desligado, gente, já volto. Controle, boa tarde, Xené, 6142, eu coloco. Cruzando agora 1300, né? Luciano, 6142, é o controle, contato radar. Gente. Serra, tá pronto. Para o táxi, portanto, 3193, com 142 a bordo, 3:25 da tomada, aterrando Guarulhos. 3193, ele está à direita, com 0895, 1015. 0295, 0 graus com 8 nós. 49, Nissan Declive, obrigado por ter feito o tráfego da Forte. Foi, Gênio, vai prosseguir corredor forte. Então vai decolar, vai manter a frente proa, evitando sobrevoo da aeronave, e vai curvar à esquerda, aguardando transferência ao controle. A curva à esquerda, aguardando transferência ao controle. Certo. Salvador, 131193, ponto de espera da 10, pronto. Ali mantém, cabeceira 10, 3193. Ali mantém 10, 3193. Taxi via Alpha, report before taxi duty. Via Alpha and report before taxi via duty. Controle de Mapatão, Kilo Quebec Serra. Mapatão, Kilo Quebec Serra, controle. Decolou no 7, na sua escuta. Mapatão, Kilo Quebec Serra, controle está ciente. Gente, vai ingressar no corredor Axé. 7897, está cruzando a cabeceira da 28, acusará 3 milhas afastado da cabeceira. Prossiga. Autorizaria 2500 direto? Autorizado. Grato. Sim. 98, 393, livre decolagem, pista no zero, vento 140 graus com 08 nós. Autorizado, decolagem 10, 131, 95. Salvador, Maria 789. Maria 7089, este é o controle, Salvador. 789, decolou na frente 3 milhas afastado da 028, tiro para Aracaju, batendo 1000 pés. Ok, pretende manter 1000 pés até Aracaju? Acho que sim. Muito bom, qual o seu estimado de pouso em Aracaju? Aguardo. Está estimando 1910. 1910, ciente, informe livrando a zona de controle. Vamos lá, livrando o controle. Pista 10, curva direita, da Elita Mótica, 198 ao controle, transponde 5430, voo 1907. Portão 2, chama pronto, 1907. Vai, taxa 2097, 1027, 62646, até na Aracaju. Direita, ponto espera, 1895, boa viagem. O agente 9095-2097. Controle Salvador, tá 3193, decolado da EL. Tô 3193, decolado da EL, este é o controle Salvador, contato radar. 3193. Chané, 6142, chame Recife, 12545. 2545, 6142. 2017, livre ingresso, decolagem, pistão 0, vento 1400 graus, com 10 nós, com 10 nós. Zero para evitar a formação. Livre! voo do 967, vamos posicionar a posição 2. Voo do 967, vamos posicionar no 2. Está no voo do 967, vamos posicionar a posição 2. Autorizado, campo de ataque, no 967. 8, bom voo. Está 98, boa. Salvador, voo 2097, cruza 2300. Voo 2097, o controle está em contato radar. Sete, aprovado 240, senhor. É, eu tenho aqui 240. O senhor está transportando órgãos vitais, não é isso? Afirmo. Estamos transportando órgãos. Ah, ok. Positivo. Oh, eu feito uma coordenação junto ao melhor do Nordeste, ou seja, o Centro Recife. Com certeza. Voo 738, para informação do controle, tá visual nesse setor? Afirmo, visual, interceptando a final. Positivo, vamos checar o trem, chamar a torre, frequência 1-1-8-95. 1-1-8-95, grato aí pela colaboração, boa tarde. O Gol 2097 transporta órgãos vitais, voe direto para Ilhéus. Direto para Ilhéus, informo que eu preciso manter essa prova por mais 10 milhas para levar a informação após varei Ilhéus. Muito obrigado, senhor. Positivo, muito bom. Certo. Salvador 3193, pro Adileda já. Positivo, 3193. 738 é Porto Simbra, com trem checado, altímetro no 0 no 5. 1 no 0 no 5, bastante travado, voo 9738. Livre pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus, uma centena com 1 no 0 nós, com 10 nós, voo no 738. Confirme pro voo 9732. Livre pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus com 1 no 0 nós. Autorizando o pouso, voo 9732. Salvador, boa tarde, o 96, informação Quebec. O 96, informação Quebec, este é o controle de Salvador. Ajuste agora no 015, desça para 4000, voe direto Duna para o ILS, capítulo. Direto Duna para o ILS, 966, descendo a 5015, 966. 4000, 4000, 4000. 4000, 966. São 3193. So, keep on board, please. De voada presente, posição para ótimo. 118.95. É como ótimo, Vazão 3, 1-9-6. Agora voando ele é o Gol 2-0-7. Muito bom. Obrigado. Varinha 7089, está livrando o CTR. Varinha 7089, hora certa 1804, livra a zona de controle. Bom voo para Aracaju, até a próxima. Um abraço, bom dia, bom dia. Approved, comrade, tax, Juliet, Juliet, Serra, Ultimate Site 1015. Ajustado, 1015. Autorizado direito ainda, quando espera 2895, com 1015, 967. Para o Postivete, acionamento azul 4065, posição 8. Azul 4065, autorizado, são para o táxi. Chamada para o táxi, azul 4065. Gol no 884, trouxe para contexto. Está pronto. Aracaju aprovado, nível de voo 230, via Golf 677, subida Puca, Jama Aracaju, Puca Jama direto, com a primeira curva esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. Código 5433, controle 119.8. Agora Aracaju, 230, Golf 677, curvando à esquerda, Pucajá, Aracaju, 5433, 098, ou 1884. Parafuso, acionamento na posição 3. 1884, estou confirmando, o transfone 5433. 5433. Cotejamento correto, está totalmente pronto, inclusive com o finger desacoplado. Olha, o finger saiu, o trator acoplou, aguardando a sua autorização. Iniciando de imediato, está autorizado, chama para iniciar. Autorizado, chamarei 1884. Nível 170 ao controle Salvador. Desça para 5 mil pés quando estiver pronto e voe direto Duna para o ILS. No ajuste 1015. 4462. 1 decimal 1, boa tarde. Direito 1211. Salvador, gol 1738. 1738, boa tarde, táxi de Alfa, mantenha a sua Juliette. Alfa, mantenha a sua Juliette, gol 1738. Gol 2017, chame Recife 13325, boa viagem. 3325, bom trabalho. Part 2107. Livre decolagem, pistão 0, vento 100 graus com 1 dúzia nós. Iniciando gol 1967. Iniciando o Pujo Azul 4065. Confirma, por gentileza? 4065, iniciando o Pujo Azul aqui na posição 8. Cliente, sentar o táxi. Sentar o táxi. Left, clear to taxi by taxi papa, and clear to enter after runway 17, via runway 17 and report to react takeoff threshold 17. Negativo, vamos ter a posição na Juliette, aguardando a posição 4. Século 09, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grato. Informar no setor, está livrando 2.500, o ajuste em Salvador é 1.015. Até daqui a pouco. 1884, 2.10, Recife 147. Confio por GG as informações? Recife com 147, 2.010. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1015. 1015, 1895, pode ser. 1738, Juliette, porta 4. Negativo, vai ingressar Juliette, parte, posição 4, gol 1738. Só um minuto. Pause uma dúzia, nós. A decola no 0184. Agora amanhã 5 da Azul, nós estamos 125 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia e alterna Ribeirão Preto. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera, sumi 2895, ajuste no 0 no 5. Autorizado via Pati e Índia, por ponto de espera da 10 quando pronto, chama a tenda 118 de espera, 5405 da Azul, ajuste no 0 no 5. Obrigada, café. Força aérea 2330, Guaxicópia. Seria o Pegasus 3-0? Tem um ativo para o 3-0, Pegasus 3-0. Pronto, cópia. Tem um ativo. Autorizado, Salvador Galeão, uma centena, conforme a rota do plano de voo, subida coral com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceiro no 0, 5404 é o código transponder, 1198 é o controle. Pegasus 3-0, autorizado, Salvador Galeão, seu 1-0-0, rota com o plano de voo, coral, curva direita, após a decolagem da pista 1-0. O transporte 4-4, com o corpo 1-9, na 8-0. Seu melhor do Nordeste é o seu voo direto, Mônica. Ok. Então, Leda, está presente. Pega 3-0. Seu centro, pode voar, Mônica. Gente boa essa controladora, posse e vá. 065 ali, mantém cabeceira 1-0. Sim, mantém na cabeceira 1-0, 4065 da Azul. 884, decola aos 1-2, controle 1-9, decimal 8, bom voo. Obrigado, 884. Controle, voo 1884, 1500 pés, Uca, Aracaju. O 1884, controle, contato radar. Índia, nosso endereço está na minha escuta? Apenas a portadora, não estou conseguindo compreender a mensagem. Foro Índia, nosso endereço, se estiver modulando, por gentileza, faça o cheque e chame novamente. Azul 4462, desça para 2000 pés, livre LS. 2000 livre LS, 4462. Mais 5 livre decolagem, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2 a nós. Autorizado, decolagem, Azul 4465, pista no 0. Juliette Serra, airborne at 14, call 119.8, control departure, have a good flight, and good day. Thank you, control, calling 119.8, and thanks for your help. Have a good day. So, departure control, this is Papa Romeo, Juliet, Juliet Serra. Papa Romeo, Juliet, Juliet Serra Control, maintaining 1,000 feet, flying visual, Juliet, Juliet Serra. And maintaining 1,000 feet, flying visual, Juliet, Juliet Serra. Salvador, 3192, informação Romeo. 3192, controle. Ajuste agora no 095, desça para 4000 e voo direto para a Duna, para o ILS. Oito, bom voo, boa tarde. Uno, decimal 8, boa tarde. Azul 4065. Cinco, muito boa tarde. Azul 4065 é o controle, contato radar, suba sem restrição. Tá Caracterizado Bahia 340 Azul 4065. Autorizado presente Dael. Após 2000 está autorizado Leda. 2000 Leda Azul 4065. Taxi Porto para ingresso 97 número Alfa. Silêncio, 966 da Gol. 1966, aproximação, cheque trem, chame a torre, 1895. 1895, obrigado, uma boa. Gol 1967, chame Recife 1-3325. 1-3325, bom trabalho, tudo de bom. Boa. Porto Simbra com trem checado, altímetro no 015. 1015, reportará a curta final 1966. Azul 4065, está ali, ó, esquerda roda 10 graus de visa, formações por mais 10 milhas. Gente, Azul 4065, reporte ao térreo. Chamará. Desafio chamando a frequência do Sol Salvador, chame o controle em 119.8. 0 nós com 10 nós, está baixa travada. Baixou e travou, tem livre pouso, 966. Eita. Salvador, uma boa, do Ocean 6327, Juan Romeu, para Ilhéus, 1180. Um minutinho para conta. Aguardando. Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 800. 2545, 2085, 1824. Táxi autorizado até a Taxiway Hotel. Na Taxiway Hotel, vai chamar a torre 18895 para o cruzamento da pista 1028. Na final, localizador visual 4472. Azul 4462, ciente, complete aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 2954. Me ameaça os 20 à direita, só 121 decimal 1, boa tarde. 211, boa. O Salvador, boa tarde, Gol 1966, Libra. 1966, boa tarde, tá autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 966. Puxa, né, 6327, pronto para cópia. Pronto. Autorizado Ilhéus, 240, via Golf 677. Subida será Dael, transição coral. Primeira curva à esquerda, pouso da cogina, direita, pouso da decolagem. Código 5454 e o controle 119.8. Autorizado no 240 para Ilhéus, Golf 677, Dael Coral, direita após. 5454, transponder 198 é o controle de Salvador. Correto, seu posicionamento. Salvador, boa tarde, pega cruzando na hotel para cruzamento. Cruzamento, pega os 30 agilizando, cruzamento imediato, pistão no zero, prossegue via Delta, segue o Boeing 737 da Gol na Alfa, e antes da Juliette, reporte para prosseguir antes da Juliette. Pega o cruzamento imediato, vai seguir atrás do poste da Gol via Alfa, vai chamar antes da Juliette. 4065, chame centro Recife em 133.25, alterna 133.95. 3325, 3395, boa. Boa. 120 graus, 120 graus, com uma dúzia nós, 12 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, 4462, obrigado. Mantém cabeceiro no 7, no número alfa. Siga o Macap Juliette. Viu o táxi, porte para ingresso, pista no 7. Oi, Juliette, Juliette, Sarah. You are 21 nautical miles of Salvador VOR. You have a free frequency of the, by the present. Contact 123.454 coordination. Três um nove dois na referência do 2000. Sim, controle. Ou 3192 para 2000. 3192, desça para 2000 pés, que negar 10195, autorizado, final do procedimento de ILS X-Ray, reporte estabilizado. Aparece estabilizado 2000, 3192. Zero, prossegue via Juliette, contorno canteiro central, após via Índia e Alfa, reporte novamente, ponto espera, 90 pronto. 30, vai contornar o canteiro, vai seguir via Índia e Alfa, ponto espera, pronto. Solo 24, à direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. 21-1, 4462, obrigado, boa. Obrigado. Para decolagem, mantém a posição, ainda no número alfa. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 14462. Decolagem, pista no zero, pega os 30, vento 100 graus com 10 nós. 192 estabilizado? É, Matias. Três 192, complete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 32954. Pegasus 30, decolar 27, controle 119, decimal 8, bom voo. Pegasus 30, vai chamar o controle 19, decimal 8, graças, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, eu pego as 30. Pegasus 30, contato radar na decolagem, sua para nível 100, saída coral. Para nível 100 na coral. Controle, voo 1620, passando 200 a 170, tem informação, Roberto. Voo 1620, controle Salvador. Achando identificação, desça para nível 060. Após Pabong, vou ir na proa de Imari para interceptar a chegada. Após Pabong, vou ir na proa de Itap para interceptar a chegada Mari. Voo 1620. Tem que após Pabong, Itap, descendo 060, voo no 620. Autorizado, posição 03, 6627, autorizado Aracaju, 190, via Golf 677, subida Pucajama, Aracaju, Pucajama direto, após decolagem primeira curva à esquerda, código transponder é o 5470, controle 119.8. Autorizado nível 190 pela Golf 670, saída Cuca. Após direto Aracaju, transponde 5470, controle 119.80, 3557. Correto, seu pré-posicionamento. Vou pagar o posicionamento, 3557. Alfa, atento à esteira de turbulência do Airbus Atan, após, quando tiver condições, tem nível de decolagem da 17, o vento 100 graus, uma dúzia nós. Salvador, Oxané 6314, informação, Rodel. Oxané 6314, controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 070, autorizada a chegada a Mari. Identificou, deu 70 na Mari, 6314. Oxanem 6314, quer negar Salvador 10195. 192, tá? Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, 3, 9. 3, 1, Unirão Alfa, curva esquerda. E reporte ingressando no corredor forte, reporte no, na posição buraquinho para transferir seu controle. General Eduardo Alfa, paciente já está autorizado o cruzamento, confirma? Sim, um livre cruzamento, reporte em buraquinho. Paciente, livre cruzamento, reporte buraquinho, General Eduardo Alfa. Para 2000 pés, que é negar 1015. 21, quase qual que é Brasília? Árvore Alefa. Na liberação, passar a escuta para o controle Salvador, até regresso. 98, bom voo. Então, na liberação, com o Cordo Forte, 1-9-10. Vender Alfa, tem sob condições visuais, 1 no meu pés. Você encerra no Vender Mike Echo? Negativo, Indiana Vender Alfa, vai só afastar até 20 milhas para treinar o local. Gente, Indiana Vender Alfa. Tá 3154, autorizado, final do procedimento ILS 73, reporte estabilizado. Agora é estabilizado, tá 3154. Pegando os 3-0, confirme de giro. Afirmativo, foi necessário desvio aqui devido a grandes formações que esse outro. Gente, já está voando na proa de coral? Afirmativo, proa de coral. Gente, pega os 3-0. 37 no portão 7. Autorizado, campo de ataque, 37. Chama amarelo. 3-0 com 1.015, no meio da já. Quebec Sierra, controle Salvador. Mantenha-se sob condições visuais, no 1.500 pés. Corredor Vera Cruz, reporte no Través de Paris. Kilo Quebec Sierra, cumpriu o controle? Precisado da 3154. Tá, 3154, complete a aproximação. Chega, tô em 1, 18.95. 18.95, 3154. Oxené 6314, desça para 5 mil pés, que é legal, 1015. Reduz a velocidade para 2409. 5 mil, comprei 6314, reduzindo. E travado. Cada. Reduzindo 250 abaixo. Gente, gol no meio da zona. Tive pouso na 1-0, doutor 3154. 6,15 altímetro. Confere, 3154. Meu pé, esquenegar 1-0, 1-5. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reportarei, Guarani já. Chané 6314, desça para 3000 pés, QNH 1015, reduz a velocidade para 230 nós, número 3, na aproximação. Certo, está reduzido, para 3000 pés, comunique 314. 95, bom dia, Sam. Boa saída, produtora cópia. Estabilizado Brasília, 320, via Pêsulo 17, subida por transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, código 5462, controle 119.8. Correto, minha 321, chave para posicionamento. Afirmativo, quando pronto, chega novamente. Fala, muito boa tarde, é 3154. 3154, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Nm 620, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, uma centena com uma dúzia nós, 1-2 nós. Teste, livre pouso, Nm 620. Boa, do 8-6327, quanto espera? Boa, 6-6327, mantém, quanto espera? Mantém. 015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Chené 6314. 2000, com 615, reporte estabilizado, 314. Pegas do 3-0, confirme chamado para pouso. Sente. Chanel 6314. Chanel 6314, gente, complete a aproximação, chama a torre 118.95. 1895, obrigado. Salvador, Chanel 6304, fui, Alex. Paderborn, Simbra, contra enxergado, altímetro no 0, no 5. Solo 35627 para pushback do assinamento, parte 3. Autorizado, chão pro táxi. Por série 2733, inicialmente acione identificação. Solo, Salvador, 1966, autorização de tráfego, Campina Grande, Costa Costa. 9966, aguarde a Copa, a gente no 0-1-5. Aguardando o 4-0-5, 1-9-6. Embaixo travado, Oceanair 6304. Fazendo pista livre, 6314. 6314. 620, solo 43, à direita, solo 21, decima 1, boa tarde. 21, uma boa, 620. Vou indo pro de Lúvido, por série 2733. Boa tarde, no 620, táxi de Alfa, reporte antes dos 10. Alfa, 620, reporte antes. 04, na pista, no 0. 45, alterna, 126, decimal, 85. Caso não estabeleça contato, chame o mesmo em 128, decimal, 8, alterna, 126, decimal, 0. Chega, Vitor Alfa. 211. 5627, PLB 63, autonomia 0250, até na Serra Bravo, Romeu Fox. 5627, detalhe, empate 1 de Alfa, espera 295, ajuste 1095, boa viagem. Empate 1 de Alfa, lá, Romeu 8, 295, obrigado, PLB 5627. Então, Kilo Quebec Serra, reporte na rotatória. Kilo Quebec Serra, na visão. Gente, aguarde para chamar a torre, reporte na rotatória. Enter. Aguarde a foto, ajuste no 015. Gente, pega os 30. Juliette, mesmo já. 3154, Juliette, portão 5. Juliette, para o portão 05, quando me deixar. No 4, solos 46, direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. Direita 211, obrigado, boa tarde. Mantenha a posição. Pode prosseguir, Juliette, portão 9. Portão 09, 1620. Juliette, 09, 1620. Quebec Serra, cliente, chame a torre em 118, decimal 95. 18, 95. 6327, livre decolagem, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, uma dúzia a nós. Iniciando 6327. Livre 5627, após foca sem ali, mantém, cabeceiro no zero. Após foca sem ali, mantém, cabeceiro no zero, clube 5627. Torre de Papatango, quilo Quebec Serra. Livre ingresso no 7, na final, reporte curto final, Quebec Serra, 1015 altímetro, vento para cheque, uma centena com uma dúzia. Sete, é ponta da Bela Curta. Novo portão pro seu, ok? A gente está em fase 180 na área 3, aí, portanto. Pode fazer o 180 no setor 3 do pátio principal. É, setor 3 e aguarda a posição, né, da gente. Poxa, na 6314, não se escuta na alta. 14, táxi de Alfa, reporte em Sevilhete. Alfa, 27. 9020, pode efetuar um 180 nessa área aí do setor 3, no grande pátio, e retorne para a entrada do pátio 3, que eu vou coordenar. Vou coordenar melhor o novo portão. 7, muito grato. Vento uma centena com uma dúzia nós. Decolagem autorizada, 25627. Quebec Serra, livre pouso, pistão no 7, vento 1-0-0 graus, uma dúzia nós. Livre pouso, Quebec Serra. Para nível 240, saída da Tatael, solicito no 80 como final. Sente, Oxanem 6327, aguarde coordenação. Aguardando, subindo. Aguardar onde? Pode ingressar no pátio 3, fazer o 180 no pátio 3 e aguardar na saída do pátio 3, no 620. Já coordenei, o senhor vai ter que aguardar mesmo a liberação do portão 9. Nós vamos então ter que entrar à direita aqui e aguardar, fazer um outro 180 e aguardar isso? Afirmativo, afirmativo. Ingresse por direita no pátio 3, faça o 180 e aguarda no início do pátio 3. Tá certo, o 6314, ingresso Juliette, porção 3. Juliette, porção 3, 614.